mexe assim meio nervoso. Eu gosto que fazes com a boca quando dobras o joelho. Teu corpo é um navio, eu sou o pirata maluco. Diz o que fizeste. Eu quero aprender a passar uma noite sem você. Eu já tentei várias vezes, mas você me cuia, bué. Não consigo te tirar do concentro, essa mãe grande. Quando chegas eu fico buluzento. Com essa linda boca me chamarei, more, more. Fico buluzento. Com esse jeito lento de me olharei, liarei, liarei. Fico buluzento. Com esse corpo lindo a desfilar no lare, lare. Fico buluzento. Com teu sorriso lindo a me cuiarei, are, are. Eu não ligo quando dizem que tu és uma estratega. As conversas me deixam assim meio confuso, confuso. Mas eu não quero saber do que estão a falar. Confesso que eu já tentei me afastar, mas o meu coração me pedia de volta pra tocar lá onde sabes diz o que eu fizesse. Eu quero aprender a passar uma noite sem você. Eu já tentei várias vezes, mas você me cuia, bué. Consigo te tirar do concentro, essa mãe grande. Quando chegas eu fico buluzento. Com essa linda boca.